Senhoras e senhores, começando mais um EnxutoCast, o podcast do Baile dos Enxutos. E no podcast de hoje, nós vamos falar sobre os games mais recentes da atualidade. Ó, que redundância bonita. É, temos aqui o senhor Vitor Sorg. Oi, tudo bem? Temos aqui também o senhor Inferno. Não era Game of Thrones? O estagiário Léo. Convalescente. O senhor Creed, pela primeira vez como oficial membro dessa pocilga. Porra, Joker. Ah, beleza. E o nosso convidado, mais um MDM pra história da. Pros anais do. Que isso? Que isso? Estamos passando a roda em todos. Diretamente do MDM, o Change do MDM. Olha, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. Esse é um podcast dos games recentes. O game mais recente que eu joguei foi do Phantom System, né? Então. Nada então, melhor do que um especialista de games do MDM pro Baile dos Enxutos, cara. É verdade. Vão perguntar pra mim, eu vou falar. É o Pitfall, o mais legal. Aham, Cláudia, senta lá. Mas é isso aí, vamos começar essa postura. Então, o podcast vai ser sobre os games mais recentes. Eu vou começar então pelo Léo, que é o nosso entendedor de games. Léo, qual o game mais recente ou o que você tá jogando agora? Na verdade, eu não tô jogando agora nada. Então tá bom, Creed. O raio matou. Caralho, começou. Meu costinha, puta que pariu. Começou o Azaghal, começou o Azaghal primeiro. Porra é essa, cara? É o Azaghal do. É o nosso Azaghal, Tim. Ele tem risado com a bunda no meu pau. Olha um falando aqui, não é mais recente, é de 2000 pra cá. Pra mim, 2000 é recente, cara. Pra mim, acho que 95 pra cá ainda é recente pra mim. Então vamos começar, vai. Vai. Deixa eu só falar uma coisa pro Change. Change, é o seguinte, o assunto, tá, cara, é uma mera. É um mero detalhe pra gente poder desviar o assunto e falar do Feira da Fruta, tá? Sim, obviamente. Ou de qualquer outra coisa também, cara. Isso. Vai. Assim, então, cada um fala de um jogo e a gente vai rodando e confabula sobre o jogo? Eu acho que normalmente é assim que acontece, desde o primeiro EnxutoCast, tá? É que eu não costumo ouvir o EnxutoCast. Vou falar então de um que não é tão recente, é da época do GameCube ainda, chamado Eternal Darkness. Algum de vocês viu o jogo chamado Eternal Darkness? Não. Então, pula. Pula. Então tá, o Sorg adquiriu recentemente um PS3, né? Sim, desculpa pros moleques, eu comprei um, falando que é pros moleques, né? E você tá jogando o que, o Inter Sorg? Cara, eu tô jogando Call of Duty Modern Warfare 3 pela milionésima, quinquagésima vez. Muito foda, cara. Eu já zerei ele no normal, zerei no hard, agora eu tô jogando de novo no Very Hard. Eu não consigo parar de jogar, cara. É melhor que o 2, cara? Eu tenho 2 e ainda nem joguei. Cara, a história é muito boa, os gráficos são muito bons, os personagens são bem desenvolvidos, cara, são bem construídos. E a história é muito boa, cara. Te prende muito, assim, você quer continuar pra ver onde que vai, o que que vai virar. É muito foda, cara. Desculpa, que jogo que é mesmo, Sony? Cagupo que foi. Call of Duty. Então. Código é inglês, é o inglês nórdico do Sony. Ele tem que traduzir pra Dariês, gente. Leva um tempo. É verdade. Tem que falar pra Dariês. Não, mas é que eu ia comprar pra Wii, né? Mas aí veio a faculdade e aí não comprei. Muito bom, viu, cara? Recomendo. Muito foda. É que normalmente os jogos pra PS3 ou pra qualquer outro videogame, quando o jogo migra pro Wii, vira uma bosta, né? Não necessariamente. Tem jogos bem adaptados pro Wii. Tipo... Não sei qual, mas tem. Cara, o Wii é uma bosta. Silence! I kill you! Não, cara, eu vou te falar. Ó, eu tenho aqui o Wii e o PlayStation 3. Eu jogo mais o PlayStation 3, assim, porque tem uns jogos legazinhos. Tava jogando o Skyrim, o Red Dead Redemption, que são jogos legais pra jogar. Jogaço. O Skyrim é foda do caralho. Acabou com. É isso que eu ia perguntar. Você tá jogando Skyrim e não perdeu sua alma ainda, cara? Cara, já perdi há muito tempo. Já perdi alma, emprego, namorada, tudo. Mas, cara... Já prega também. Aí não, ainda não. Ainda não. Mas o... Mas lá. Cara, é aquela coisa, tipo, vou chegar lá. Aí o... Mas eu tô... Aí, legal. Chego do trabalho, ligo o PlayStation, aí jogo Skyrim, jogo Red Dead Redemption, terminei agora o Heavy Rain também, que é muito legal. Mas, cara, quando chega fim de semana e chama todo mundo pra cá, tem que ser o Wii, cara. Não vai, você não vai ficar jogando PlayStation. Aí tá, pô, vem, chega, todo mundo chega espiranha aqui, aí bota o jogo daquele dos coelhinhos, sabe qual é? Raven Heavy. Cara, melhor coisa, vai tomar uma cachaça, ver as piranhas rebolando nesse jogo, faz um... A gente faz aqui, que eu faço aqui no meu apartamento, que é o Cachaça Wii. A gente vai, todo mundo traz a cachaça, aí vai jogando o Wii Sports, bebendo, e eu boto o Jorge Farumangril aqui na varanda, que tem 50 centímetros de largura, e vou fazendo hambúrguer enquanto a galera vai jogando. Porra, isso é divertido pra caralho, assim... Aí tá, acho que o PlayStation é legal pra você jogar assim quando você chega em casa sozinho, sabe? Você quer jogar um jogo seu, mas o Wii é muito mais divertido, assim. Agora, Change, isso é típico de carioca, né? A Paulistada não fica horrorizada com você com um grifo na varanda. Aquela farofada do caralho, né? Não só em carioca, mas tijucano, né? Uma merda. Não, puta que pariu. Você jogar todo de Vila Isabel, então fudeu. Perto, é tudo perto, Vila Isabel, Tijuca ali, não pode ver uma varanda que quer fazer um churrasco. Nem que seja tipo um hambúrguer da Sadia no Jorge Foreman Grill. Quando vou à praia, eu madrugo na estação, pra esperar o trem que anda sempre lotadão. Embarco na marra, a viagem é uma barra, por isso na praia sempre faço a maior parra. Chama o farofeiro, isso não tem nada a ver. Se chama de novo, já sei. Mas ó, o personagem legal, interessante, é o do Red Dead Redemption, né? Que no Skyrim você meio que constrói seu personagem, então não tem um personagem fixo. Mas não sei se vocês já jogaram Red Dead Redemption. Sim, eu joguei, sim, eu jogo na Xbox. Eu zerei já também. Que é tipo o GTA de cowboy, né? Isso. Total. Cara, bem legal, a história é bem legal. Tem personagens muito legais, né? Eu me esqueci o nome do protagonista, mas ele é um personagem... John Marston, né? Ele é um personagem bacana, assim, se for analisado dos anos 2000 pra cá, a história é bem legal e o personagem, porra, é do caralho, assim, eu gosto bastante. Não só ele, né, cara? Os coadjuvantes, aquela mina, a loira da fazenda, a Bonnie, caraca. Eles têm uma história, é muito bacana, cara. Eu até achava que o Master ia pegar a Bonnie no decorrer do jogo, mas acabou que não pegou, não. Obrigado pelo spoiler, valeu. Cara, tu não zerou o jogo ainda, tio? Cara, eu tô no começo ainda, acabei de terminar o Heavy Rain, aí parti pro... Eu terminei o Skyrim, se é que o jogo não termina, né? Você termina e ele volta pra onde parou. Terminei o Dragon Age, que é legal também. Em termos de personagens, do Dragon Age é foda. Não sei se vocês jogaram. Vocês chegaram a jogar? Claro. Cara, o Dragon Age, você se envolve de uma maneira com os personagens, assim, que se um morre, você fica puto, assim, sabe? Então, quase Game of Thrones. É, cara, assim, Dragon Age, ele tem, apesar do seu personagem, ele ser aquele personagem genérico, os coadjuvantes, você se envolve muito com eles, assim, né? Inclusive, se envolve tanto que você pode comer as pessoas, assim, né? Isso é... Literalmente? Literalmente. Realmente. Parece o personagem fazendo sexo com os outros, assim. É bizarro, cara. E Creed, pode ter romance homossexual, cara, também. Ah, eu tô sabendo. Não, eu tô sabendo, tem alguns jogos que podem. É, não. E o Dragon Age, em termos de construção de personagem, é do caralho, assim, do caralho. E o Red Dead Redemption também é bem legal. Agora, o final do Red Dead que é foda. Eu não vou spoilerar. Não vou spoilerar. Agora, é um final, assim. É um final típico de um grande clássico do Western, coisa de cinema. É muito foda. É mesmo, bicho. É muito legal mesmo. Três dicas básicas pro Red Dead. Primeiro, cuidado com as cobras. É. Segundo, se for matar o urso, tenha muita bala no coldre. Exato. E não deixe teu cavalo morrer. Não deixe teu cavalo morrer. E terceiro, mate muito mexicano. Jodido que se sale que... Muchos quilombos, la concha de su madre. No necesito odio, un despertador. Fue los gritos de una puta, me enloquecen por la tarde. Le sumo mierda por la televisión. Si no la gripe, ese gobierna. Viva los trabas, que la chupa mejor. Un sinfín de boludes de Puerto Madre y a Callejones. Hijos de puta. Mas eu matei meu cavalo ontem sem querer. Tava andando, tava correndo, né? Dando aquela chicotada no rabo do cavalo pra correr rapidão. Aí quando eu vi, eu tava perto de uma colina. Eu não consegui frear a tempo, o cavalo foi. Aí você pode roubar outro, mas depois os caras vão correr atrás de você, né? Ah, é? É, você pode fazer o que você quiser. Você pode roubar o cavalo de alguém, você pode matar o cachorro na vila, você pode passar o dedo na bunda da mulher, mas é aquilo, uma atitude ruim sua vai provocar uma perseguição contra você, né? É, isso que aconteceu numa cidade, né? Eu cheguei, eu tinha uma missão que era levar uma mulher pro marido dela. O marido era o pianista de uma cidade. Uhum. Aí tipo, você pode levar a mulher no papo, né? Só que o cara demorando pra caralho. Ah, vai se fuder. Começou a dar porrada na mulher pra arrastar ela na porrada pra dentro do bar. Assim. Aí eu comecei a ser procurado na cidade, não sei porquê. Ele tem um medidor de caráter, né? Conforme das suas ações, ele te. Ou você é um cara bom, que as pessoas vão te olhar, te respeitar, te admirar, ou você é um filho da puta, né? Que você passa, eles vão começar a te caçar, vai ter prêmios, tocar. Cabeça vale prêmio, então isso, você é procurado em toda a cidade. Isso mostra o decorrer do jogo, né? Se você for um cara mal, você chega na cidade e as pessoas fogem de você. Isso, sim, sim. Ah, tá. Não, o engraçado, você falou do cavalo, né? Eu tava andando com o cavalo, eu caí com ele num precipício, aí ele morreu e eu sobrevivi, né? Aí eu falei, puta, o que eu vou fazer com esse cavalo morto? Aí tirei a pele dele, né? Tirei a cara. Isso que legal, mesmo. Ah, beleza. É só que eu tava, tipo, a quilômetros da cidade, né? Aí eu comecei a andar, puta, eu tava andando muito, assim, direto pra cidade. Aí eu falei, cara, e se eu apertar o botão de assovio de novo? Aí apertei, apareceu o cavalo de novo! Como se nada tivesse acontecido, né? Não, o jogo é muito foda. Um dos melhores jogos que eu já joguei, assim, dessa última geração, né? Eu acho que é o melhor, assim. Eu boto Red Dead junto com Assassin's Creed Brotherhood. Pra mim são os dois melhores. Vocês falando de personagem também, vocês jogaram Heavy Rain? Então, é um puta, assim, é um filme, né? É um filme interativo. Uhum. Mas em termos de personagem também, caraca, que construção de personagem. Recomendo muito pra quem tem. Acho que só saiu pra PlayStation, né? Ele é exclusivo do Play 3. Sobre o que é o Change? Cara, é assim, ele é uma trama de assassinato, né? Você faz parte de. Você é um pai que tá um dia no shopping, aí você perde seu filho no shopping. E aí você. Seu filho acaba morrendo, né? Aí você. Você fica. Cara, essa cena. Nunca vi uma cena tão angustiante quanto o gameplay do jogo é você encontrar o seu filho num shopping lotado. Cara, você fica tenso jogando essa porra. Só porque você tá procurando seu filho. Aí depois de decorrer, passam-se alguns anos, aí a sua família entra em desgraça e aparece um tal de assassino misterioso, assassino do origami. Que ele mata crianças aparentemente afogadas, você não sabe como. E aí, um belo dia, seu filho desaparece, seu outro filho, né? Você tinha dois filhos, um morreu. E você tem que ir atrás desse filho. Aí tem a trama toda. Aí só que chega numa hora que deixa entender de que você é o assassino do origami. Você tá fazendo isso pra provar o amor que você tem pelo seu filho. Pô, que foda, cara. Cara, é do caralho o jogo. Pode jogar que em termos de construção de personagem, você também fica louco também. Ah, legal, legal. Você tinha comentado antes, se você curtiu o Heavy Rain, cara? Ai, que burro, dá zero pra ele! Só tô perguntando porque eu caí e eu não faço a menor ideia do que você tava falando agora. Ele acabou de fazer. Então você escute o podcast quando sair. Obviamente eu não vou repetir tudo. Game 1, Léo 0. Fatality. Aonde, mano? Fight! É a parte que eu falei que você é um cara legal, você tá fudido. Cara, legal, eu venho do MDM, cara. Ninguém vem do MDM legal. Só tem escravo lá, cara. Léo, enfia uma espadada no cu do tio. Vai tomar enfiar uma espadada no cu desse desgraçado. Vai, vamos lá. Continua. Enfia o machado, vai. Ui! prosseguindo. O que mais de jogo aí que vocês jogam? Estão jogando? Ah, só pra completar, essa produtora do Heavy Rain lançou agora há pouco um vídeo sobre, assim, é um trailerzinho que não pertence a nenhum jogo, tá? É só um, digamos, uma prova de conceito que eles fizeram. Ah, conta uma história rápida de um Android que é construído aos poucos, um Android mulher, né? Depois você pega esse vídeo no YouTube, eu vou passar o link daqui a pouco. Passei. Vou procurar aqui e vou passar. Aí o que acontece? Esse Android está sendo montado e tal, só que ele é tão perfeito, o que acontece? Ele é montado só para verem a construção dele. Aí quando o cientista decide desmontar ele, o Android se rebela. Ele tá ainda naquela posição, né, da, tipo uma fábrica, ele tá naquela posição de montagem, ele se rebela, ele começa a questionar por que vai ser desmontado. Aí o Android começa a demonstrar emoções humanas, e você vê perfeitamente, cara, os traços da face, o cabelo, os olhos ficando marejados. A Android querendo lutar pela vida dela, argumentando com o cientista acaba se comovendo com o choro do Android e deixa o Android, entre aspas, vivo. É muito foda esse vídeo, eu vou procurar, vou passar o link aqui. Esse vídeo é bem isso, é um engine que eles criaram novo. Exato, é uma prova de conceito. Focado justamente em demonstração de emoções em tempo real. O Heavy Rain, ele já é, os gráficos dele já são bizarros, assim, de bem feito. Tem umas cenas quando a iluminação tá pouca, cara, que você jura que são seres humanos, assim, é bem legal. É, você imagina agora, né, com a tecnologia aperfeiçoada, que o Heavy Rain de 2008, sei lá, 2009, mas eu imagino como é que seja, cara. Se o meu Android começar a chorar, eu tiro ele do bolso e desligo, cara, tiro a bateria. Dá um tiro na cara dele, né? O Change tava falando de Wii, né? Eu comprei o Wii recentemente, né? Eu comprei alguns jogos, assim, porque agora é só original, né? Não consigo desbloquear essa merda. Essa parte não vai pular. É mesmo? Aí o seguinte, cara. Você que pensa. Teu caneiro maldito. Olha o ECAD aí, hein, bicho. Sou eu que era o... E eu comprei o... Cara, eu comprei alguns jogos, então pra mim é tudo muito recente. O que eu me diverti mais jogando foi o Mario Kart. Cara, o modo online dele é incrível, assim, cara. É muito divertido. Só que dá raiva, porque fica todo mundo jogando aquelas coisinhas em você, fazendo coisas que você não sabe porque você é noob. Eu fico puto com isso. É aquilo que eu falei, assim, cara. Claro que pô, ter um jogo tipo o PlayStation 3, o Xbox 360, você ter o último FIFA, sei lá, o HAL, esses jogos, assim, modernos, beleza, assim. Mas, cara, uma coisa é você juntar quatro cabeças de jogar Mario Kart. Putz, vai ser divertido pra cacete, sabe? Não tem igual, cara. Cara, você jogar online já é muito divertido. Imagina com seus amigos na sua casa, cara. Cara, é que por mais que tenha um jogo online, nada substitui você jogar com os amigos um do lado do outro, bicho. Nada substitui o tapa no controle, né? É, o pescotapa que você dá nele quando te joga um casco azul. Ou o crie de seus amigos que é um no colo do outro, né? Boiola. Segurando no controle um do outro, é uma loucura. É isso que eu achei que de Atari, todo mundo que eu achei que de Atari. Que já é sugestivo, né? O do I já é sugestivo. Não, e quando o modo de vibrar tá ligado, aí é uma festa. Nossa, cara, o podcast mais gay que o outro que ele participou. O cara... bom é que o Wii tem aquele controle, né? Que é sem fio, né, velho? É todo sugestivo. Por isso que o Change gosta tanto de reunir os amigos, né, Change? Não, cara. Depende, a sua mãe chamar a gente jogar o Wii aqui em casa. Imagina a situação dessa mulher. Toda minha mãe é muito burra. A do inferno gosta de bateria. Né? Ela gosta de rock band. De bateria. Enfim, aqui é dos Beatles. Ela gosta dos Beatles, só que na bateria. Mas acho que é isso, cara. Acho que o videogame ele vai muito do que você espera com ele, né? Se você é um jogador casual, assim, aí você vai mais pro Wii, que é realmente mais divertido. É bem mais simples, assim. Esse, o Rayman Having Habits, não sei se vocês já jogaram. Cara, é divertido pra caralho. Tem um joguinho que você fica com um coelhinho dentro do cinema. Aí o controle do Wii, ele tem uma caixinha de som, né? Aí sim, o seu coelhinho tem um celular. Aí quando toca essa caixinha de som, você tem que levantar ele no seu ouvido. É, aí, tipo, e o lanterninha fica passando. Aí se o lanterninha te pegar, aí quando o lanterninha virar, você tem que baixar o celular pra ele não ver que você tá falando com o celular no cinema. Porra, é divertido pra caralho, cara. Pra jogo casual, não tem que nem o Wii, não adianta. Ele foi pensado nisso, cara. Tanto que na época que foi lançado, Nintendo. A Nintendo é foda, cara. O Shigeru Miyamoto é foda. Eles cagaram pra gráfico justamente por isso. Eles tiveram muito essa coisa, né? Falaram, a Sony e a Microsoft estão indo muito pro lado da máquina que consegue criar um gráfico hiperrealista. Vou competir com esses caras? Não vou pro outro lado. E eles fizeram o que eles sempre souberam fazer, cara. Que é focar no jogo divertido, no design de jogo. Diferenciado. E porra, deu certo pra caralho, né? Tanto que o Wii teve uma época que ele era uma máquina de imprimir dinheiro. É, foi. Ele até hoje. Foi durante muito tempo, bem mais. Acho que até hoje o Wii é muito mais vendido que o PS3. Com o tempo os outros passaram, mas teve época que ele tava sendo, se eu não me engano, ele tava sendo mais vendido que o PS3 e o Xbox juntos, cara. É, porque o PS3 ele sempre foi muito caro, né? O Wii chegou com preço atrativo e é tudo aquilo que você falou daquela coisa do divertimento, do entretenimento, sem apelar muito para os gráficos poderosos, fez com que, porra, ele estourasse de venda. Ele caiu um pouco, mas é aquilo, caiu porque o mercado saturou. No Japão, nos Estados Unidos e Europa, todo mundo tem o Wii, já fica, sabe? Exatamente. Já virou coisa meio que saturada. E agora, isso que não tá comprando um Xbox ou um Play 3, né? Quem tem Wii não tá fazendo uma coisa assim. É porque a Nintendo faz uma coisa que é foda, cara. A transição de um console pro outro da Nintendo é uma merda, e não é de hoje, sempre foi assim. Quando tava pra ser lançado o Cube, assim, tipo uns 6 meses antes, o 64 morreu. Quando tava pra ser lançado o Wii, uns 6 meses pra um ano atrás, o Cube você já nem ouvia falar dele. Entendeu? E tá sendo a mesma coisa agora. Porra, os caras anunciaram o Wii U no meio do ano passado e acabou, velho. Saiu mais um Zelda e um abraço. Isso fechou, né? Fechou. A Nintendo é meio foda nesse ponto. Mas a Nintendo fez com o Wii, cara, a mesma coisa que ela fez com o primeiro Game Boy. Por que que os caras ganharam? Todos os portáteis da época eram muito melhores que o Game Boy. O que o cara tinha? Eles tinham um software matador, que era o Tetris. Tinha uma tecnologia inferior e um consolezinho que a pilha durava, sei lá, 10 horas, 12 horas. Enquanto você pegava um Game Gear, que era um videogame em tese muito melhor, colocava 3 pilhas só grandes. Só funcionava na tomada só, né? Qual o sentido de você ter um portátil que você joga meia hora e acaba, porra, da bateria, tem que ligar a tomada. Nesse ponto, a Nintendo fez mais ou menos a mesma jogada. Ela cagou um pouco pros gráficos. Tem bons gráficos, só não são tão bons quanto os outros, né? Sim, mas o... Cara, o... Vai passar aí, coisa ruim! O Game Boy também tinha coisas... Assim, ele tinha a marca da Nintendo, então ele levou todos os sucessos da Nintendo, que era o Super Mario, tipo Zelda. Vocês jogaram Zelda do Game Boy? Sim, o preto sim. E branco mesmo? Pô, legal pra cacete. Assim, pra quem já gostava dos Zeldas anteriores... E teve o Pokémon, né, cara? O Pokémon é... Que teve o Pokémon... Aquele que era o Red e o Blue, não era? Alguma coisa Red, assim? O Red, o Blue e Yellow, cara. Que foi um pouco mais pra frente do... É, mas foi um pouquinho só mais pra frente, assim. E, cara, foi... Assim, eles começaram com o Tetris. Todo mundo comprava Tetris. Passou um tempo... Veio Pokémon, cara, virou uma febre. A gente veio conhecer muitos anos depois. Mas lá nos Estados Unidos e no Japão, cara, era assustador, assim. Tipo, a molecada jogava obsessivamente. E aí foi outra máquina de fazer dinheiro. Tanto que o Game Boy original, ele mudou. Teve uma atualização pro Color, só que só mudava a tela. Era o mesmo videogame, basicamente. Foi mais de 10 anos, cara. Cara, sabe o que deixa assim, meio bolado, cara? Essas máquinas que a gente fala de última geração são velhas. O Xbox é de 2005. Pra vocês terem, terem noção da coisa, o Xbox trabalha com 512 MB de RAM. 512 MB de RAM é lixo hoje. Não é nada, né? É nada. E porra, você vê esses gráficos poderosos se equiparando às máquinas atuais. Que, por exemplo, a minha máquina em casa tem 8 GB de RAM. é coisa pra, é 16 vezes mais. E os gráficos do meu computador são no mesmo nível dos gráficos do Xbox. O que eu fico bolado é isso. Como eles criaram uma máquina que já é antiga, que tem 6, o Xbox já tem 6 anos, e que consegue fazer um puta trabalho. E a Microsoft, pô, não tá nem aí pra próxima geração. A Microsoft quer mais é continuar entupindo o Xbox 360 pra gente. Eles não estão preocupados, tanto que eles falaram que na próxima E3. Eles não vão lançar nem uma notícia sobre, porque não tem nada a respeito da próxima geração. Nem a Microsoft, nem a Sony, porque eles, porra, ainda estão ainda. Tem muita linha pra queimar na atual geração. Inferno, mas no caso da Microsoft, bicho, ela meio que revitalizou o Xbox com o Kinect, né? O Kinect tá mas o hardware é o mesmo. Mas o hardware era o mesmo. Ah, não, eu sei então, mas como assim? Deu um novo gás pro videogame. Por causa do Kinect, tá todo mundo comprando. Eu acho que não tem nem jogo direito pra ele, tem. O que é falar, as pessoas vão e compram porque elas acham bonito, acham legal, mas depois elas se fodem. Ela joga uma semana aquilo e encosta e começa a pegar poeira. O Kinect parece. O Kinect, ele parece muito legal em teoria, só que ele é um brinquedo caro. A única coisa que o Kinect serviu foi pra colocar aquele vídeo da Nana Gouveia dançando na frente do Kinect. Cara, a única coisa, cara, porque, tipo, é uma coisa que você joga, tá legal pela novidade da tecnologia, mas, cara, as únicas pessoas lá do trabalho, pelo menos, que ficaram empolgadas com o Kinect foram as meninas, porque tinha aquele jogo de dança, né? Tirando isso, pra que você vai usar essa porra, sabe? Ele não é prático. Não tem como você jogar um jogo de corrida, não tem como você jogar um jogo de luta, não tem como você jogar um jogo de... Não tem como você jogar nada com aquela porra. Tá, então vou jogar, sei lá, vou jogar um jogo de plataforma qualquer. Eu pulo pro personagem pular, mas o que eu faço pra ele andar? Eu vou sair, eu vou andando, vou embora. Acho que nem Michael Jackson, faz moonwalk. Não tem como, cara. Não, tá falando, é bacana, porque assim, uma coisa que eu acho legal nesses games da nova geração é a imersão que eles trazem, né? Você entrar naquele mundo do jogo e vivenciar aquilo. Com Kinetic, cara, isso não acontece, sabe? Você vai ficar suando, pulando, que nem um retardado na tua sala, e você não vai ter aquela, não sei, aquela imersão mesmo, você viver o mundinho do jogo, você tá lá no Velho Oeste, você é o John Marston, sabe? O Kinetic, nem o Move do PS3, não te proporciona isso. Imagina você jogando Red Dead Redemption no Kinect, bicho. Fala, como é que você vai cavalgar? Como é que vai fazer isso, cara? Hoje não existe uma técnica ainda pra substituir o joystick, cara. Não tem como. Não tem. A menos que coloque um negócio, um capacete na tua cabeça pra ler o seu pensamento, e aí sim o sujeito lá na tela se fazer o que você quiser, não adianta. Eu tô jogando Assassin's Creed. Aí, o que eu faço? Opa! É, Assassino do Creed. O que eu faço? Eu boto o jogo todo... Hã? Isso é homofobia, esse jogo é homofóbico, eu vou assinar os meus advogados. Eu boto o jogo em italiano, porque o personagem principal, ele é italiano, o Ezio Auditore. E dá uma imersão, cara, o jogo todo italiano com legenda em português, dá uma imersão que Kinect nenhum daria. Você se sente, né, no caso do Revelations, não, é né, em Istambul, do Brotherhood, que é em Roma... Né, você se sente na Itália, cara. É uma experiência totalmente diferente. Que o Kinect não chega perto. E sem falar que o Kinect exige muito, né? Você precisa ter um puto espaço para ele conseguir capturar teu corpo no momento. Assim, ter 2,5 metros no mínimo, né, de distância frontal. Então 3 metros, se eu não me engano. No meu apartamento já não dá. É, fora a distância lateral também. Você tem, é verdade, no meu apartamento não daria nem pra mexer com o dedinho, assim, no Kinetic. Mas, cara, o Kinetic, assim, o Wii, ele funciona, cara, porque os jogos são divertidos pra caralho, assim, entendeu? São excelentes jogos. É Nintendo, cara, a Nintendo pode não ter os melhores gráficos, mas ela sabe fazer jogo divertido. E isso funciona. Aí, tipo, igual o PlayStation Move também, que o... É a mesma coisa. Porra, que chato. Mesma coisa, que jogo tem de legal, sabe? Pra jogar uma coisa, você pegar o Mario Kart, você vai jogar, você vai se divertir pra caralho. Mas vai jogar, sei lá, o joguinho de carro do Sonic? Ah, vai se fuder, né, pô? Vocês estão falando desse negócio de controle e tal. Pra jogador hardcore, cara, que dá pra jogar, sei lá, God of War, por exemplo, não tem como ter um aparelho desse, sabe? De movimento. Esquece. Eu comprei o Zelda nessa intenção, de ter um jogo que fosse um pouco menos bobão, né? mas que fosse divertido e hardcore ao mesmo tempo. Eu não consigo jogar direito. Eu que agora já acostumei e tal. Acho o jogo meio besta ainda. Qual? Mas... O novo Zelda? Não, o anterior. Twilight. Com essa intenção, comprei com a extensão de pegar, sentar e jogar. Só que não dá, cara. Você tem que ficar movimentando o controle toda hora pra poder bater em alguém. Sabe? É, mas dizem que o novo Zelda, que saiu agora, ele funciona muito bem. Assim, né? É porque esse jogo, o Twilight Princess, ele foi feito pro GameCube, que ainda não tinha sensor de movimento, aí ele foi adaptado pelo Wii. Sim. Mas dizem que o novo, que saiu exatamente tipo Wii, dizem que é foda, assim. É uma experiência bem legal. Ele é foda, Change, mas ele precisa do Wii Motion Plus. Que é, tem isso. É a copa. Não, mas normal, cara, porque agora... Normal, porque agora todos eles vêm com o Motion Plus, entendeu? Então, assim, ele funciona muito bem, só que... Não é um jogo pra mim. Que eu gosto de sentar e jogar. Que eu gosto de pegar, ficar quieto, entrar no jogo e jogar. Sabe? Não é pra mim. Tanto é que eu parei na metade, cara. O Link vira um lobo e tal. Lobo é tudo viado, né? Lobo é tudo viado. Gratuito. Gratuito. O jogo pra você seria pro Mario Galaxy. Mario Galaxy 1 e 2, cara. Cara, Mario Galaxy é muito legal, muito legal. O Mario Galaxy é os dois. Eu fico impressionado que é um jogo que... Cara, é perfeito. Por isso que eu falo, Shigeru Miyamoto, esse cara é foda. Não tem designer de fase como esse japa, bicho. O lance da gravidade no jogo é perfeito. As fases, cara, são fodas. O design delas é foda. O som é do caralho, porra, a música. Pô, é muito maneiro, cara. O Mario Galaxy foi uma bela surpresa. Eu não tava esperando que fosse tão legal. Aí eu comprei o jogo. Cara, não conseguia parar de jogar, era muito divertido, velho. É, vem por aí. E Mario Galaxy tem uma coisa pra aqueles viadinhos que ficam, ai, mimimi, mimimi, o Wii só tem jogo pra criança, é tudo fácil. Cara, terminar. É pra você, é assim. Manda ele a puta que eu pariu! Desculpa se eu sou gratuito. O Mario Galaxy, ele é fácil de terminar, mas ele não é fácil de dominar. Pega ele, Mario, ele é muito comprido, cara. Pega ele e tenta fazer tudo. Pegar todas as fases, todas as estrelas. Tudo. Eu peguei as 242 estrelas desse jogo. Cara, tem fase que eu jurei pra mim mesmo que eu nunca mais na minha vida vou fazer. Eu tenho Mario Galaxy 1, né, cara? E eu tô jogando de pouquinho em pouquinho, assim, pra não enjoar, cara. Justamente por causa disso. Ele é muito divertido, ele é bonito visualmente, mas, cara, esse negócio de você ir andando na tela e a tela ser redonda e você ficar de ponta cabeça e não conseguir controlar numa hora que você precisa mexer, sabe, cara? É chato, acaba sendo chato, acaba sendo maçante. Aí você é ruim de controle, porra. Possível. A jogabilidade é perfeita. Mario Galaxy é um dos jogos que eu fico realmente impressionado. Assim, até hoje é uma obra-prima dos caras. Não, e os gráficos, aí, nego fala do Wii, cara. Pega o Mario Galaxy pra você ver, assim. Os gráficos são animais, assim, são muito bons. Não, não precisa muito longe, né? O gráfico do Super Mario Wii é lindo, cara. O Super Mario Wii, vocês jogaram com quatro pessoas ao mesmo tempo? Eu já joguei. Cara, não, é caos, mas é tão divertido. Puta, é muito legal, é muito legal. Eu recomendo muito. Qualquer jogo do Wii, tenta jogar. É assim, porque no Super Mario Wii, cara, sei lá, uma pessoa vai pular um abismo. Se você pular em cima dela, ela vai cair direto, assim, sabe? Então, tipo, na primeira vez que eu comecei a jogar, eu não passei da primeira fase, porque a gente ficou, tipo, meia hora, um matando o outro na primeira fase. Até que, tipo, um ficou com uma vida, a gente teve que reiniciar. Mas é legal, cara, bem legal o Super Mario Wii. Ele agora... é muito divertido. E o sistema dele, pra jogar com quatro ou com mais de uma pessoa, é bacana, porque a câmera, né, ela dá um zoom in, não, um zoom out, né? E então a tela vai ficando grande e os personagens vão ficando pequenininhos, eles cabem na tela. Não tem aquele lance de comer tela um do outro, sabe? Agora, desses jogos recentes, o que, que vocês gostam mais? Aquele jogo mais descompromissado, tipo joguinho pra Wii, ou aqueles jogos mais de enredo que parecem filme, como a gente tava falando do Red Dead, do Assassin's Creed? O que, que vocês estão achando desses jogos novos? Não, acho que depende, cara. Acho que há espaço pra tudo, entendeu? Ao mesmo tempo que, você vê um Skyrim, cara, você não passa... Você tem que jogar pelo menos 40 horas de jogo no Skyrim. Pra você chegar na metade do jogo, né? E assim, é um jogo com uma história muito foda, assim, é muito diálogo, é muita ação e tudo. Ele tem uma história muito densa, assim. E teve estudos, até na época que o Skyrim saiu, de quanto de prejuízo ia sair pra indústria dos games. Porque as pessoas iam comprar o Skyrim, que é um jogo quase infinito, e elas simplesmente iam parar de jogar os outros games, entendeu? Então, as produtoras de game já, tipo, já estavam planejando não lançar nada 4 meses depois que o Skyrim tinha saído, senão ninguém ia perceber. Então tem espaço para esse jogo mais assim, mais compromissado, que você tem que ter, o tipo Dragon Age e tudo. Mas, cara, o Nintendo tá apostando demais no Wii U, né? Cada vez mais com interface, assim, coisas de você jogar na tela e tudo, coisas um pouco mais compromissadas. Então, depende do que você quer no momento, né? Mas não seria para públicos diferentes? É pra público diferente, com certeza. Cara, assim como você for pensar, sei lá, na indústria do cinema, do quadrinho, do caralho, quatro, você tem produtos diferentes pra... nichos de mercado. Pra nichos de mercado diferentes. O videogame é a mesma coisa. Você sempre vai ter aquele cara que vai preferir o jogo que você pega o controle e sai jogando. Tipo o Mario. Que, cara, a primeira fase já é um tutorial. E você sempre vai ter o cara que vai curtir pegar, por exemplo, um Heavy Rain, que é praticamente um filme interativo. Uma história dentro. Eu concordo com o Change e com o Léo. Eu acho que tem público para os dois segmentos. Tem a galerinha nova, assim, até os meus filhos, eles... O mais velho já joga Call of Duty, ele não manja inglês, então ele me pergunta o que tá acontecendo. Aí você deve se falar, não sei, tudo não sei. Sei não, vai tirando aí, segue essa porra aí, vai indo. E ao passo que ainda tem o meu mais novo, que vai jogar o Kung Fu Panda, que vai jogar esses joguinhos pra criança. Sem ser pro mercado pra infantil, cara, eu acho também que tem públicos que querem só sentar, cara, e se divertir, igual a gente tá falando, junta a galera e vamos trocar porrada, vamos jogar bolinha um no outro. E tem aquele que quer sentar, paga tudo, sai todo mundo de casa, vou ficar sozinho, que eu vou jogar Skyrim aqui, vou entrar nesse mundo, daqui 40 horas eu saio, sabe? Nossa! Eu acho agora, que... é bem por aí, velho. Só pra ilustrar, assim, todo mundo já jogou o Batman Arkham Asylum? Sim. Sim. Sim, legal, né? É legal, é um jogo que você também tem que se comprometer. Mas, cara, um jogo tão divertido quanto esse é o Batman do Lego, cara. Qualquer jogo do Lego, vocês já jogaram? Lego. Eu joguei Indiana Jones, eu não gostei da Indiana Jones. Indiana Jones. Star Wars pro PS2 do Lego, cara, é muito bacana. Cara, caralho, cara. Indiana Jones eu achei ruim por causa do combate. Pra mim, o melhor jogo que teve Lego foi Star Wars, cara. Acho que até o Tindy vai concordar comigo. Sim, cara, porra, do caralho. E você montar as coisas usando a força, cara. Tipo, chega lá, o Obi-Wan precisa subir não sei aonde, tem um monte de bloco no chão, ele vai com a força, ele vai e monta os bloquinhos na escada. Cara, é muito engraçado eles filmarem de Lego, cara. Muito divertido. E a história, cara, os cinemáticos de história são muito bons. É, a cena do I Am Your Father é legal pra caralho. Tipo, eles não falam, né? É que Lego. Então tá lá o Darth Vader na frente do Luke, e eles gesticulam um pouco, eles não falam, o Luke não entende, ele puxa uma foto dele. Moleque. E é engraçado, cara. E tá saindo um novo jogo do Batman do Lego, que vai ter um monte de heróis da DC, vai ter o Super-Homem, vai ter o Lanterna Verde. Cara, vai ser legal pra caralho, cara. O bom do Batman do Lego é que poupa a gente de ouvir aquele. O Batman do Lego, só que Star Wars. Vocês entenderam. Agora, porra, da nova geração, cara, uma coisa que. Eu tenho duas crianças, né? Uma de 10 e uma de 5. Eu tenho dificuldade. Sua mulher tem 3 crianças, né? É, eu só tenho amigo retardado, né? Mas tudo bem. Porra, até esqueci o que eu ia falar, caralho. Ah, assim, consegui. Não, uma dificuldade que eu tenho pro Xbox é jogo bom pra criança. Velho, pra criança, pra Xbox, só tem jogo merda. Só tem jogo merda. É difícil arrumar um jogo bom pra criança, muito difícil. Um dos poucos que eu consegui foi o Rayman. É, daquele que é tipo um puzzle, né? Você tem que achar a saída do labirinto e tal. Aquele jogo é legalzinho. Agora o resto, cara, esses jogos de filme, tipo Kung Fu Panda, a bosta. Eles são bem bobos mesmo. Jogos muito bobo, filme. Muito bobo. É, cara, pro PS3 Kung Fu Panda até é bacaninha, cara. Ah, eu gostei. Aí, você tá sendo bem bonzinho, cara. Muito chato. Porra, cara, pra um moleque de 6 anos, o moleque jogou o fim de semana inteira do Samarro, cara. Isso aqui é o quê? Você, velho de guerra, quer sentar e se amarrar com o Kung Fu Panda? Eu não tô falando na minha visão, cara. Eu tô falando na visão das crianças. Por exemplo, eu comprei o Viva Pinhata. Meu filho de 5 anos já falou: que jogo besta, pai. Jogo ruim. Viva Pinhata é um jogo idiota, totalmente idiota. Gente, agora você pega um por exemplo, o Mario Galaxy da vida, a criança vai jogar igual e é um puta jogo, e ela vai achar um puta jogo. É, Super Mario Wii. Você não consegue jogar Mario Galaxy, cara. Cara, meu sobrinho de 4 anos, ele me derrota no Mario Kart. Tudo bem que eu sou um bosta. Mas, cara, ele joga, sei lá, nas 100 cilindradas e chega em primeiro, entendeu? Pelo menos os jogos da Nintendo eu acho que são fáceis pra jogar tanto. É, de moleque, quanto a Nintendo, mais... A Nintendo tem uma coisa muito que é muito forte deles, que é você se entender com o jogo muito rápido. Você pega o controle e sai jogando. Ah, isso aqui faz isso, isso faz isso. É difícil, você não vê jogo da Nintendo com aqueles longos tutoriais falando, ah, pra fazer isso, você faz aquilo. Tutorial de 40 minutos. Cara, eu me amarro, por exemplo, em Kingdom Hearts. Eu sou muito putinha de Kingdom Hearts. Mas jogar o começo de qualquer Kingdom Hearts é desesperador, bicho. Aquela porra não acaba. E na Nintendo é difícil você ver isso. Quando você vê, é jogo multiplataforma. Tipo Okami. Okami. Okami é foda. Okami é foda, cara. Okami é legal, é legal. Eu tenho aqui. Eu tenho também. Porra, eu terminei de. Eu fiz tudo que dava pra se fazer em Okami no Play 2. A história de Okami é maravilhosa, cara. É demais. Demais. É empolgante, cara. As batalhas são empolgantes, a música é empolgante. A última luta, que ele. A Amaterasu perde os poderes e vai recuperando um por um pra. Uhum. Eu fiquei maluco. Só que o começo dele, com todos os personagens falando mimimi, mimimi, mimimi, porra. É, mas é o. É dos jogos, né? Assim, hoje ele tem. Pra você começar a jogar, é igual o Fallout, né, cara? Fallout é um dos meus jogos preferidos, eu gosto pra caralho. Mas é demorado, nossa. Tipo, quando você pega o Fallout 3, você acha que é o jogo de um cara que fica dentro de um vault, né? Dentro lá daquele abrigo. Porque você passa, tipo, meia hora ali, né? Aí quando você vê, tipo, não, era só a introdução. Agora você saiu pro mundo, né? Porra. Estavam falando sobre jogos infantis que não tem direito pra Xbox e pra Play 3 e tal. Alguém já jogou Little Big Planet? Já jogou, Tchê? Ah, sim. Sim, legal, legal. É um bom multiplayer. Sim. Né? Mas assim, eu pus ele, eu comprei esse jogo, comprei os dois, né? E pus o meu sobrinho de 8 anos pra jogar, né? Ele jogou um pouquinho, achou legal e tal, porque o inferno falou que criança não tem jogo pra criança. Mas velho, ele mandava toda hora, não, para com isso aí, põe Deus da Guerra e inventiva. Ele só queria esquartejar, decapitar e lacerar. Ele não quer saber de joguinho fofinho. Criança, de modo geral, elas querem saber de GTA, velho. Elas não querem saber de joguinho infantil bobinho, entendeu? Pelo menos as que eu conheço são todos psicopatas. Cara, isso é verdade, porque... Você dá um Bob Esponja pra ela jogar, assim, isso é teu cu, eu quero jogar GTA, entendeu? Cara, isso é verdade, mas porque é, cara. Em casa, cara, minha filha, ela fica jogando B-Movie, né? Cara, eu coloco pra ela jogar, só que ela pega, vive falando, pai, põe o jogo do medo. Que é o Fatal Frame, cara. Fatal Frame. Nossa, cara. Eu esse Chain. Mas, cara, já jogou Chain? Fatal Frame. Nunca jogarei. Pelo jeito você já ouviu falar de Fatal Frame. Cara, eu fui jogar o Dead Space, quase que eu morri, cara. Assiste isso aqui. Não vou, cara. É minha noite. Não vou, cara. Desiste, não vou. Fatal Frame, se você jogar, cara, você vai se cagar nas calças, enfiar de volta dentro do rabo e cagar de novo. Nossa. Não, eu... Não, que... já basta o Dead Space. Cara, Fatal Frame é um jogo que envolve fantasma, cara, que é uma coisa que me parece que você adora. E assim, envolve uns rituais shintoístas malucos. Nos três jogos normalmente envolve um ritual que era feito pra manter alguma coisa muito ruim lá do outro lado do mistério. Travada lá, o ritual dá horrivelmente errado e o lugar todo fica amaldiçoado. E cara, você joga e se caga de medo. Eu fazia questão de jogar à noite. Eu fazia questão de jogar sozinho. Mas o seguinte, cara, o jogo, eu jogando pelo menos, tá? Ele não te dá. Quando os fantasmas vêm na sua direção pra te pegar, não é o problema. Não, na hora que ele te assusta. Não é. O problema, você leva o susto quando você tá subindo uma escada, ele passa do seu lado, ou ele passa no fundo da tela, sabe? Exato. Esse é o problema. Cara, esse. Tem umas cenas que eu adoro nesse. Fatal Frame 3 tem um pedaço que você tá andando lá e você vê um fantasma, tipo, atrás de um véu. A fantasma tá lá escovando o cabelo, pacata. Você até olha, um daqueles fantasmas que só serve pra tirar ponto, né? Aí você vai, tira a foto do fantasma, dá o flash na tela. E na hora que volta o flash, a porra da fantasma tá na tua frente, olhando pra tua cara. Não tem caralho! Caralho, eu quase caguei nas calças. Tô puta que pariu. Não, cara, tá louco. É igual. Foi igual a vez que eu joguei Doom 3, cara. Jogaram já o Doom 3? Doom 3, sim, cara. Sim, claro. Cara, o Doom 3, tinha umas cenas de iluminação, assim, né? De baixa iluminação, que você tinha que porra, vai andando com aquela arminha. De repente, acaba a luz em toda a porra da estação. Puta que pariu, fudeu. Aí tu liga a lanterninha da arma, cara, e vai, que cagaço que eu ficava. Não aparecia nada, mas eu ficava com uma cagaça. O Doom 3 ativa de aparecer alguma coisa, né? O Doom 3 você tinha que escolher entre a lanterna e a arma, né? Se eu não me engano. É, exatamente. Cara, eu não entendo isso. Os caras têm. O orçamento tem grana pra fazer as armas mais sofisticadas do mundo. E os caras não têm dinheiro pra comprar uma porra de uma fita crepe pra enrolar, amarrar. Não dá pra customizar a arma, né, cara? Cara, mas era aquela coisa, puta, e agora? Será que eu vou no escuro ou eu fico com a lanterna? E aí você podia dar uma porrada com a lanterna ainda, né? Mas o Doom 3 eu gostei, cara. Me cagava de medo, mas achava legal. Ô, Change. Oi. Já jogou Amnésia? Cara, qual era esse? Eu botei o link aqui. Ele é foda, é de terror também, só que ele não é aquele terror gratuito que as coisas aparecem na tua frente pipocando, não. Ele é mais terror psicológico. Ele é sinistrão. Amnésia. Nossa, cara, você mostrou uma vez pra gente, né? Aham. Ah, eu já vi, mas nunca joguei. Porra, ele é muito sinistro. Eu não dormi à noite, cara, quando eu fiz essa merda. Eu curto muito o jogo de terror, mas é. Ó, pra você. Cara, eu gosto de filmes de terror, na verdade. Mas a última coisa assustadora que eu assisti foi jogando Fatal Frame, cara. Você não vê filmes bons de terror assim, que realmente assustam. E Fatal Frame assusta pra caralho. Pô, você se caga. A última coisa assustadora que eu assisti foi Lanterna Verde. I know, right? Nossa. Eu não assisti ainda, mas até onde eu sei, pra mim vai ser um drama, não vai ser um filme de terror. Cara, Lanterna Verde foi triste, cara. Foi triste, assim. Eu não tava me aguentando, velho. Vou falar em jogos, alguém que jogou o jogo do filme do Lanterna, não? Obviamente não. O jogo que saiu do. Cara, jogo de filme não presta, cara. Tirando é uma merda do Wolverine. Mesmo. Wolverine é exceção à regra, agora o resto. Senhor, o meu pequeno fantasma é muito legal. O Batman Returns do Super Nintendo. Legal pra caralho, cara. Muito bom. É legal pra caralho. Esse eu não joguei. O Motoqueiro Fantasma pra PS2. Eu nunca joguei. Eu nunca joguei o. Dizem que o Homem-Aranha, o jogo do filme do Homem-Aranha do PlayStation era legal. Dois. Homem-Aranha 2. Eu nunca joguei, mas dizem que era bem legal. Ele é legal, sim. Da seguinte forma, é um GTA com teia. Sim, exatamente. Ele é um sandbox, você pode ficar que nem um retardado vagando lá pela cidade, dando porrada de bandido, ou você pode fazer missão, cara. Mas aí, eu tenho um sério problema com jogo tipo sandbox, cara. GTA tem o mesmo problema. Eu não consigo terminar, cara. É, o que acontece no Skyrim, né? O Skyrim é tanta coisa, cara, que quando eu tinha 25 horas de jogo e eu não tinha nem pego o primeiro grito, né? Que é a parte inicial do jogo. Você fica andando, cara, e quando o jogo tem aquelas paisagens que são fodas, assim, sabe? Aí você esquece da trama. Eu tô com ele aqui, gente. Eu botei ele no Play 3 hoje. Eu ainda não joguei nenhum nada. Nem comecei. Cara, tá embora enquanto é tempo. No Sky ele podia, né? Porque logo de cara eu matei uma mocinha. Ela tinha ouro, joias e tal. Aí eu passei a ripa nela. Agora toda hora que eu saio, que eu entro numa vila, vem alguém que dá porrada em mim, ajunta 3, 4 e me mata. É, mas eu acho que você não pode subornar ninguém, cara? Pra tirar sua cabeça do prêmio? Você não consegue subornar? Não sei, cara, ainda não. Se dá pra fazer, não sei não. Que no Red Dead tem isso, né? Você tá muito fudido, assim, você pode subornar a galera pra tirar o teu rabo da reta. Red Dead é muito foda, né? Puta que muito pariu. Foda, cara. É o que a gente falou, cara. Você tem a missão principal. Aí, beleza. Você tá cavalgando pra chegar na cidade X, aí alguém grita socorro, aí você para. Uhum. Aí passa uma carroça com o nego correndo atrás, aí você vai atrás da carroça. Cara, é muita coisa pra você fazer, é muito... Tudo me distraía, sabe? Aí eu via... Sei lá, um puma, eu ia caçar o puma. Porra, esses puma dá cada susto, né, bicho? Cara. Eles são sorrateiros pra caralho. O Skyrim é muito isso, assim. Você tá andando no meio da... tem que ir pra uma cidade, né? E beleza, você tá andando no meio da trilhazinha, aí você olha e tem um cachorro no meio da trilha. Aí o cachorro olhando pra você, e tu, cara, que porra é essa, velho? Aí o cachorro sai correndo. Vou correr atrás do cachorro. Aí tu fica correndo atrás do cachorro. Um tempão, o cachorro te driblando, assim, né? Você indo atrás do cachorro, saindo, de repente o cachorro começa a correr reto. Aí você já saiu da trilha, né? Já tá há 10 minutos correndo atrás do cachorro, ele entra dentro de uma cabaninha. Aí você entra dentro da cabaninha, aí o cachorro fica olhando, tem um corpo em cima da cama, assim, né? Um cara morto. Aí tu olha, assim, cara, que porra. Aí tem um diário do lado do cachorro, do corpo. Aí você pega, aí é um cara que, tipo, aí tu começa a ler a história do cara, né? É o cara que sempre quis morar isolado, com o cachorro dele, que era o melhor amigo. Aí ele começou a ficar doente, ele começou a escrever no diário dele que o maior medo era ele morrer e o cachorro ficar sem ninguém pra cuidar. Oh. Aí você pega e você cuida do cachorro. O cachorro fica andando contigo depois disso, agora. Então tem várias dessas missõezinhas. Cara, tinha uma, eu joguei toda a série, né, do Elder Scrolls. Aí tinha uma do Morrowind, que você tava andando, aí de repente você escutava um grito de uma pessoa vindo de cima, do céu. Aí caía um cara do céu na tua frente e morria. Pá! Aí tu, caralho, que porra é essa? Que porra é essa? Aí tu olha, aí beleza. Aí você abre, né, o inventário do cara, aí ele tem uma bota mágica e um pergaminho, né? Aí eu peguei, coloquei a bota, aí eu abri o pergaminho e tinha assim, bota das 7 léguas. O coturno do Nerd Reverso. Aí tinha assim. De brilho a bermudinha. Bota das 7 léguas. Aí era um texto de um mago falando que ele tinha criado a bota das 7 léguas, que assim ele conseguiria chegar em qualquer lugar rápido, né? Aí você tá pensando, porra, esse cara é só você sair correndo que essa bota vai. Aí corri, nada de ter super velocidade. Falei, puta, deve ter algum tipo de teleporte, né? Aí nada. Aí, que merda. Aí, cara, eu fui passar por uma fazenda, o vestindo a bota, eu fui pular uma cerca. Aí o personagem pulou, ele foi tipo 5 km pra cima. Aí a bota das 7 léguas, né? Você chegava a vários lugares só que pulando, só que você não tinha magia pra cair, você caía e morria, né? Só precisava de um pulo. Isso não era um bug, não, né? Não era um bug do jogo, não. Não, né? não era um bug. Caralho, que foda, cara. Aí agora... O Skyrim, cara, é cheio de historinha, assim, você fica horas jogando essa porcaria. E a Marvel, hein, cara? E a Marvel, hein, cara? Que deu pé na bunda da produtora dos jogos? Ih, a Marvel deu pé na bunda da SEGA, falou. Deu pé na bunda, pá. Com boot do Nerd Reverso. Eu quero um jogo dos Vingadores em 3D pro meu Play 3, porra, mas não feito pela SEGA. Não, não vai ser pela SEGA e nem vai sair, cara. Não, o anúncio que o sujeito lá da SEGA falou foi o seguinte, cara, fazer jogo de filme é uma merda. Por quê? Primeiro, você tem um ciclo de desenvolvimento muito curto, o jogo sai apertado, sai apressado, não tem jeito. Dois, você tem que seguir a história do filme minimamente, então isso te cerca muito. Assim, não tem como fazer um bom jogo. Aí, nas entrelinhas, você entende que ele quis dizer que a SEGA cagou no pau nos últimos 5 jogos da Marvel. Ele precisou de 5 jogos pra poder ver que tava cagando no pau, né, velho? Porra. Cara, é interessante, porque assim, eu não me recordo de quem foi o jogo do primeiro Hulk, do Ang Lee, que é um jogo legal. Ele segue mais ou menos a linha do... Até do Homem-Aranha 2 que a gente tava falando agora. É um GTA que você pode sair pulando e destruindo o prédio. Mas assim, foi o último jogo bacana de herói que eu me recordo, cara. Tirando o Batman, Arkham City, Arkham Asylum. Esses não Eu vi gente falando que aquele Ultimate Spider-Man também é bom. Alguém viu? Eu joguei o Web of Shadows, que é bem bacaninha também. É então, não, é o outro. É o Ultimate Spider-Man 2. Então, mas esse que é o problema. O Change definiu isso numa palavra. É bacaninha. Ah, foi um bom passatempo, assim. Eu não joguei fator replay, não fator replay, né? Você joga e... Mas você joga de novo, assim? O único jogo que eu joguei de novo foi o Zelda do Super Nintendo. Mas sei lá, eu termino e começar tudo de novo, porra, mó desânimo. Porra, não é mas bota no nível mais alto, não. É, depende, né? Depende do jogo. Pô, velho, eu Deus da Guerra 3, eu zerei ele no normal e tô tentando zerar ele no Very Ultra Mega Hard. Tá foda. Cara, tem muito. A gente entrou no papo, a gente mudou totalmente o foco do podcast. Eu fico surpreso, hein? É claro, tem apresentador pra poder botar ordem nessa porra, né? Aí vira só zona. Calma, sua piranha, calma. Ah, eu quero que se dane. Esse é o Shootcast, seja bem-vindo. Se a gente continuar nesse papo aqui, a gente vai longe e não vai terminar essa merda nunca. Então vou botar um ponto final aqui. Quem sabe um dia o Change volta pra falar mais com a gente sobre esse assunto. Alguém quer dar suas configurações finais? Pode ninguém quer dar as configurações finais? Eu vou pedir então. Ô Léo, suas configurações finais, por favor. Bundinhas que estão ouvindo isso, não sejam buchas, não fiquem se preocupando. Ah, esse jogo é uma merda porque o gráfico dele é ruim. Ah, esse jogo é uma merda, não sei o que. Ah, esse jogo é tudo igual. Aí você vai comprar a 10ª edição de Call of Duty. Cara, experimenta, cara. Tenta jogo novo, tenta coisas que o pessoal tenta inovar. Tenta um Katamari Damacy do Play 3, do Play 2. Enfim, experimentem coisas novas. Façam que nem o Creed, que experimentou coisas novas e diferentes um dia e gostou. E gostou. Não precisa ter o que ele experimentou, mas experimente jogos novos. Beleza. O Creed, sua réplica e suas configurações finais. É bom, tem gente que andou experimentando coisas novas e tá aí morrendo de tuberculose, né? Não é bem assim, pessoal. Tomem cuidado. É aquela coisa, às vezes um jogo que é muito foda, igual o Uncharted 2 que eu tava falando, aí saiu 3, né? Porra, o terceiro jogo, na minha opinião, é inferior em relação ao segundo. O pessoal tem mesmo que parar com essa coisa de continuação, e às vezes nem sempre a continuação é tão boa quanto o anterior. Tem aquela fanboyzice também, velho. Ah, eu só jogo jogo de Play 3, sabe? Sonista, caixista e nintendista. Cada console tem seu jogo bom e o negócio é se divertir. Rapidamente, Inferno, suas configurações finais. Cara, a gente nem falou de jogo de PC. Porra, quem puder. Calma aí, cara. Calma, filho. Sua piranha, calma. Mamãe não vai bater em você por causa de 5 minutos. Manda ele a puta que eu pariu. Quem puder, baixa o Steam. O Steam tem jogo pra caralho. Tem jogo barato, tem jogo muito bom. Tem uns jogos indie que, porra, 5 reais, 6 reais, você bota um joguinho muito legal no seu computador. Não precisa ser computador foda pra jogar. Baixa o Steam, e tem sites brasileiros também, tem o Nuvem, que é um site brasileiro, você compra em reais, com cartão de crédito nacional, tem muito jogo bom por aí, não precisa ficar só no jogo de console não, tem muito jogo bom para o computador. Isso aí. A gente vai linkar aquele post que você fez nesse podcast. O Sorg, suas configurações? Cara, eu assino embaixo que todo mundo disse, eu acho que não se prendam a gráficos, não se prendam a... consoles de última geração, tentem se divertir, independente do jogo, independente da história. Procura aquilo que vocês curtam, joguem pra PC. A gente deixou de falar muita coisa. Crysis 2 eu fui seco por causa do gráfico, o jogo é uma merda. E é isso aí. Legal, agradecer o Change. Change, obrigado por ter aceitado esse convite, tá, cara? De nada, de nada. As portas do baile estão abertas. Tem tá? que dar força pra essa imitação barata aí. É isso aí. E vocês falando que o podcast do MDM que é uma merda, né? Tá vendo? Pois é, tá vendo? Sempre se pode descer mais? Sempre, o nível sempre pode descer. Isso aí. A gente tentou fazer uma cópia do Matando Robô Gigante uma vez. Era Matando Robôs Pequenos. Nossa senhora, hein? É uma outra história, isso aí a gente te explica outro dia. Change, eu queria te pedir uma outra coisa, cara. É o seguinte, a gente. Eu tenho ouvido aí o Change na balada. E o seguinte, cara, eu queria que você desse umas dicas pra um amigo nosso que ele não pôde estar aqui hoje, sabe? Ele teve que sair. E ele tem 19 anos e tem já faz problemas. Muito tempo. É gaúcho, isso é importante, tem que frisar. É gaúcho. E faz muito tempo que ele não pega uma menininha, cara. Eu queria que você desse umas dicas pra ele. Há 19 anos que não pega a menininha. Ele é muito tímido, pô. 19 anos, cara. 19 anos é a época mais fodida, assim. De arrumar mulher. Porque as mulheres da tua idade vão estar sempre de olho nos caras mais velhos, né? Que você ali, você ainda tá com aquela aparência de adolescente chato, então se fode aí, cara, não tem nada pra fazer, não. Então a dica que eu dou é ranteiras.net. Pode ir lá. Punhetinha. É mais ou menos o que a gente vem sugerindo. Eu sugeri que ele desse a bunda pra ver se ele gosta, né? É, talvez, né? É mais fácil assim. Mas o Xvideos. É isso? Xvideos.com também é uma boa. Muito bom, muito bom. RedTube. O que mais? Tem um monte aí. PornoTube também? Tem PornoTube? Tem um monte. Xvideos é bom porque tem muita coisa nacional lá, Made in Brasil. Tem, bastante. Tem, todos os filmes lá da Mônica Matos estão lá. Regina Rizzi. Regina Rizzi. Bruna, qual é aquela Bruna gostosa? Aquela do Fichinha? Não, a do teste de fidelidade que foi fazer pornô. Bruna Ferraz, oh, que beleza. Sabe, e também sabe tudo os caras do BBB no webcam também. Tá tudo lá. Então tá. Obrigado, Change, novamente. Eu não vou dar minhas configurações finais. Ah, não. Minhas configurações finais. Mou, não tem jeito. Bom, até semana que vem. Se mata. Se mata, se dane. E é isso aí. Tchau. Chupa, Della Rica. Vai lavar e vai fazer teu serviço aí, porque eu sou prejuízo. Ela, não, tá tranquilo, gostei de ti e tal. Aí trocamos ideia. Aí ela conseguiu desconto no bar e no programa que os caras fizeram com as meninas lá, velho. Tinha um paraense que ele tava louco pra comer uma loura. Ah, eu tenho que comer uma loura, tenho que comer uma loura original, tem que comer. Aí comeu, ficou todo feliz, cara. E eu ainda consegui desconto deles. Aí depois sacaneia o Pará e aqueles lugares lá do norte, ninguém sabe por quê, né? O cara, tipo, nunca viu, né? Uma loura. O cara levou até uma tesourinha pra cortar os penteiros da loura e levar pra casa, mostrar pros amigos. Cega oxigenada, que oxigenada é o caralho, é original. Deve ter guardado a camisinha, velho, de souvenir. Eu com essa camisinha, a loura de verdade. Colou até no diário, assim. Bom, você vai querer o quê? Loura, morena ou Terry Crews? Eu tive boio luxo quando eu era mais novo e ainda não me curei até hoje, velho. É foda, né? Cada dia você tá mais fodido, né? E esse negócio? O Mo também tem, mas tá incubado. E garganta toda... Quando desincubar vai ser uma merda. O inferno, mas a região onde ele mora é uma área endêmica, né? É uma área muito... Não, ali já é... É igual aqueles bacilos que a pessoa já nasce com ele, né? Pro resto da vida. É bacilo já. Tá no trato intestinal. No trato intestinal. E inocularam nele, né? Aí dá aquela comichão no reto, né? Aí só passa fazendo fricção. Por isso. Vocês estão gravando. Vocês estavam gravando desde que hora, Cris? A gente começou a gravar, deixa eu ver, 11h21 agora? Foi por volta de 10 mais ou menos. Caralho, ele vai ficar gravando, falando merda, sei lá, até 1h, bicho. É, mas... Posição. A vida social dele, mais perto que tem vida social é isso, né? O Mo tem que estar nesse cast, bicho. Porra, imagina o Change. É, Cara, eu ia ser Jamie muito dando bom, conselhos velho. Pra ele ao vivo, bicho. Ia ser muito foda, cara. É muito bom, né, amor? Você tá adorando a ideia. Tô dando triplo carpado de felicidade. Pô, amor, tem que pensar na audiência do blog, no bem do blog. É mais audiência do que eu já dei pro blog depois que eu levei o fora, porra. Ah, mas, ah, mas você leva fora do seu cotidiano, porra. Ah, mas aquilo lá repercutiu. Ah, repercutiu no teu grande alto círculo de amizades. Todo mundo em Porto Alegre ficou sabendo. Porra, bicho, mas isso foi assunto do verão passado. O novo hit do próximo verão tem que ser sempre, né, renovado. Change Mo na balada. Imagina. Você tá famoso, Mo. Obrigado. Agora você pode chegar nas cocotas e falar, aí, ó, eu sou o Mo lá do Baile dos Enxutos e tal. Sou uma pessoa, né, disponível. Cara, se isso dava certo com o Malandrox, por que, que não vai dar certo com você? Então, não, quando o blog for famoso, eu faço isso daí. a voz de empolgação dele. É, cara, ele é muito empolgado, cara. Dá vontade de me matar. É contagiante, né? É contagioso. Patológico. Legal, quando a gente vai começar o programa, todo mundo, não sei o que. Aí o Dario fala, e o Mo? É, por isso que essa porra não pega ninguém, rapaz. Mo, vamos fuder? Imagina na balada, menina. E aí, tal, não sei o que. Oi. Oi. Vida, azar. Eu não sou depressivo. Aí a mulher abre a perninha pra ele. Você lavou ela hoje, não lavou? A sua está bom de coco? Aí, Mo. Esvazia o teu bago, né? É. Tem que esvaziar o bago, Mo. Em último caso, eu tipo boto contato com a mamãe, tá? Fica tranquilo. Tá mais porra de mamãe. Rapaz, uma vez eu vi um programa no NetGeo. Sabe aqueles indianos que são adorados como deuses, né? Os chamados sadhus? Sadhus. Então, eu vi um que só ficava em pé, o cara nunca sentou na vida, só ficava em pé. E tinha outro que conseguia chupar o próprio pau. Caralho. Por que você tá contando isso pra gente? Não, porque eu lembrei do Delahir, porque o podcast é uma entrevista sobre ele. Cara, isso é uma autochupação de pau fenomenal. Qual o tema do podcast? Tipo, entrevista comigo. Tipo, vamos falar de... Não, legal, tipo, como se ele fosse uma celebridade, assim, é, né? Porra, Narciso perde, velho. Por falar em sentir as dores, cara, o meu computador acabou de perecer. Fala. Se eu estivesse gravando de um iPhone 4S igual eu estou, você não teria esse problema. Pega o seu iPhone 4S e enfia no seu cu. Não, eu vou esperar o iPad 3 lançar no Brasil em dezembro. Nossa, ele é grande, hein, cara. Vai te rasgar todinha. Oi, Tindy, quanto tempo? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Acho que o palhaço não sabe, eles estavam gravando, tá, palhaço? O Cris tava fazendo a participação no podcast MDM. Ah, então tá bom, então. Chupa, filho da puta, chupa! Cala sua boca, chupa. Você é estagiário ainda. Chupa, seu filho da puta. Cris, modere seu linguajar, você é um garoto. Um garoto ainda. Uma mocinha. Quase mulher. Uma mocinha. Felipe, você já sabe do que vai ser? Já? Alguém já te contou? O Cris depois tava lá, né? O Cris tava lá e agora, cara. Muito bem, a gente tá trocando e-mail. Tem uma semana dessa porra desse podcast. Ninguém avisa um convidado do que vai ser. É, ninguém. Não vai. O que vocês vão falar? De os personagens mais marcantes de games. Não, sobre não, a mãe dela. Não é isso. Vai ser os games mais recentes, cara. Da geração. PS2 pra cá. Beleza, eu não sabia. Caralho. Vamos falar da mãe do inferno, é mais divertido. É. Fala de mamãe. Bom, então é isso aí, Felipe. Já você viu o que eles contaram? Eu não sabia, eu tô sabendo agora. Tá. Belo apresentador esse. É. E tá na nossa lista de e-mail, tá? Nosso detalhe. Eu deleto todos. Eu só leio aqueles que cito. Informação importante. Tem mais de 3 e-mails com esse título, eu deleto o resto. É porque você deleta, cara. Tem preguiça de ler, olha. Você lê muito devagar? Não, cara. É que vocês começam a falar de... Ai, não sei o quê. Eu fui pro bar do fulano de tal. E não sei o quê. O inferno. É que ele tem que traduzir pro Dariês e isso leva tempo. Vai tomar medo do seu cu. Né? Pra ele entender ele o assunto. Ele tem que copiar, jogar no Google Tradutor. Mas não tem Dariês no Google Tradutor. Ah, cara, ele deve ter um aplicativo. Pô, vamos vender pro Google, já ganhar um dinheirão. Vê o que você consegue amanhã, se você consegue arrumar alguma coisa, não, senão a gente dá um jeito. Eu já vejo se eu consigo descolar um adaptador lá, passar a mão sem ninguém perceber. Cuidado, fantástico. Cuidado, passar a mão sem ninguém perceber. Esse é sem ninguém perceber. Pra outras coisas tem que reparar, sim. Foi, ó. Ainda tá gravando? Eu tô. Viado. Dá pra aproveitar muita coisa disso aí, cara. Frases soltas. Frases fora do contexto, eu sou tudo de bom. Eu fudei o que é um graveto pra quem tá com a tora enfiada no rabo, né?